perfume pela casa. Ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa. Ainda tem você na sala, porque meu coração dispara. Perfume.